Controle, 198, transponder 5140. Serra, 3 checados. Voo 960, baixa travado? Afirmo. Voo 960, autorizado pouso, piscina 0, vento 150 graus, 11 nós. Autorizado pouso, voo 960. Só complementando, o altímetro marca 1097, voo 960. 1097. Oxenema 331, no decolado Salvador 45, controle 119, décima 8. Ave 8, boa tarde. Oxenema 321, visual com Bangra Gol, curta final, pista 10. Oxenema 321, após a passagem do Bangra Gol na final da pista 10, ali mantém capiceiro 10.